todos! Você está ouvindo a Rádio Web Cultura Inútil. Hoje é 9/2/2018, uma bela sexta-feira. Meu nome, Lucas Sabagaio, e vamos logo de música. A maior rádio democrática da história recente dos universos que o Galáctico ainda não destruiu. E só pra lembrar, essa rádio é feita pra você, meu amor. Natália Ramalho, te amo. Simbora de música. A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, oh, oh. Para Bete branca, aça peixe, abre caminho, patuí. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patuí. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, epa babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patuí. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patuí. Para raio, para raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para atrair o amor, tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de Leaiê. Vulcão da Bahia é tambor de Leaiê.

Zeca morreu por causa de briga que teve com a lei. Acreditei muito no Aragão e me sinto muito orgulhosa de ter sido a madrinha dele, que foi a primeira música dele que gravei. E acreditei, acreditei mesmo que é hoje esse príncipe que está aí. Laraia, acho que teve uma lei. Malandro, eu sei que você nem se liga no fato de ser capoeira, moleque mulato, perdido no mundo, morrendo de amor. Malandro, só eu que te falo em nome daquela que na passarela é posta estampada. Informação comigo, Jeremias. Aí vamos ver aqui o que o Google tem pra mostrar de informação. Vamos ler as informações. Ai, ai, os 10 carros mais completos e mais baratos do Brasil. Ah, foda-se, não quero ler isso não, não tenho dinheiro pra comprar carro. Ah, isso é bom. Raça Negra, Michael Jackson e Cazuza. Conheço os blocos temáticos do Rio de Janeiro. Ai, são muitos blocos, mas foda-se, também não gosto de carnaval, foda-se. Bolsonaro diz que não tem foro privilegiado e que usa meios... Ai, é um brincalhão esse menino. Esse menino é um brincalhão, não tem foro privilegiado, seu imbecil. Você é deputado, automaticamente tem, seu retardado. Ai, meu Deus. Google é multado em 6,9 bilhões por manipular resultados de busca na onde? Aonde? Na Índia. Olha, ele manipula, eles agora acharam isso. A manipulação de resultado. Ai, ai, vamos ver outra aqui, outra informação. Ai, esse é do blog do Ismael. Esse é do blog do Ismael, deve ser bacana, deve ser verdadeiro. FHC puxa o saco da Globo ao defender candidatura de Luciano Huck. Ao dizer que Luciano Huck tem jeito de tucano, Fernando Cardoso não fulmina o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Pelo contrário, o ex-presidente puxa o saco da Globo. Olha só. Claro, porque Luciano Huck, se for entrar, vai entrar pelo o partido lá do FHC, né? O PSDB lá, o Tucano. Ai, ai. Sabe o que eu acho disso? Doutor Hollywood. Doutor Hollywood na cabeça. Flamengo acerta empréstimo de Rafael Vaz para a Universidade de Chile. Ai, vai se fuder. Outra notícia, crianças tocam samba da beija-flor com balde, garrafas e latão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os Illuminates estão torcendo para a beija-flor ganhar esse ano. E se a beija-flor ganhar esse ano, olha, escuta o que eu tô falando, rapaz. Se a beija-flor ganhar esse ano, é a comprovação que viemos sendo visitados por alienígenas na época do Egito. Sim, meus amigos, que os Illuminates tomam conta dessa porra toda. E essas foram as informações de hoje. Até mais, um beijo na bunda. Love's my religion, but he was my faith. Something so sacred, so hard to replace. Falling for him was like falling from grace. Everything for him, and if you ask me, I would do it again. No need to imagine, 'cause I know it's true. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. It's automatic, it's just what they do. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. You don't realize the power they have until they leave you and you want them back. Nothing in this world prepares you for that. I'm not ashamed that he wasn't the one. Had no idea what we would become. There's no regrets, I just thought it was fun. No need to imagine, 'cause I know it's true. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. It's automatic, it's just what they do. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. Touch that he planted, the garden he left. I guess the rain will just have that effect. No need to imagine, 'cause I know it's true. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. It's automatic, it's just what they do. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. Tonight. Que choca todo o povão. Joga o cabelo pro lado e desça o sol no tamborzão. Se tu chora na sentada, não aguento turu tutu. Se prepare o movimento, eu vou mexer o meu bumbum. Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum. É isso mesmo, hein? Tipo de garota que choca todo o povão. Joga o cabelo pro lado e desça o som no tamborzão. Ela nunca perde tempo, ela pede emoção. Eu já chego no baile toda no meu estilão. Enquadrando o boy de jeito que ele não tem opção. Se tu chara na sentada, não aguento duro tutu. Se prepare o movimento, eu vou mexer o meu bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum. Sou o tipo de garota que choca todo o povão. Joga o cabelo pro lado e desça o som do tamborzão. Se tu chora na tentada, não aguento duro tutu. Se prepare o movimento, eu vou mexer o meu bumbum. E eu

like we chose this blindly. Now I'm gonna fuck up a hotel lobby, cause these tough times they keep coming. Last night I might have messed it up again. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope, that it was you, the pill I keep taking, the nightmare I'm waking. There's nothing, no nothing, nothing but you. My perfect rock bottom, beautiful trap. Sem direção, sem neurose. Rebolado dela é pura hipnose. Não quero meter o 7, prefiro 69. Sei que uma hora cê me nota. Logo menos tenho que ir embora. Muita vida anda, tô corrida por aqui. Mais uma viagem me espera. Tudo que eu queria agora era um momento para ti, poder dividir, poder te sentir. Pelo teu olhar eu sei que você tem um feeling. Vou voltar, por favor, ainda confirme. Pra regar o teu jardim, você vai gostar se eu tocar no teu radinho. Tipo, deixe-me, mas se chamar ou não for, não se queixe de mim, não. Vendo você toda linda, você realmente acha que eu queria partir. Sei que a vida é assim, todo mundo faz tudo só pra ter um carinho. Vamos se divertir, porque eu sei que ninguém gosta de viver sozinho. Desde que eu tiro sua roupa, o corpo dessa deusa é sensação. A vibe que te deixa louca, o quilo tocando aumenta o som. Proporcionando tudo aquilo que é bom. Cê sabe que tudo que eu faço é bom. Não é força, é jeito, vai. Segredo é respiração, mina. Não devo de promessa, mas você sabe que pode confiar em mim. Me diga o que você precisa pra poder eu ver se suizinho tem café. Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixar louca. Tem pelé, que vai te pegar e não vai hesitar e te deixar louca. Tem café, mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixar louca. Tem pelé, que vai te pegar e não vai hesitar e te deixar solta, yeah. Apaga a luz, aqui tem luz demais. Me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Apaga a luz, que tem luz demais. Me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Então vai, brinco de decifrar suas intenções. O tempo traz verdade que sempre existiram em sonhos. Me diz quais tem me tirado a paz. Saudade gerando canções. Saudade do que eu não vivi com você. Vontade só de tempos bons. Cantar junto até perder a voz. Embolado sobre os lençóis. Corpo dá nó entre nós. Toque dó. Que hoje só restam lembrança de nós, as suas contornas vontades de futuros sonhos, que infelizmente ficaram apenas nos sonhos. Contando as vontades futuras de sonhos que infelizmente ficaram apenas nos sonhos. Apaga a luz, aqui tem luz demais, me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Apaga a luz, aqui tem luz demais, me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Me seduz, sabe o jeito que me satisfaz. Lembrando histórias de nós, tentando te entender, mas não demora que amanhã ou hoje será você. Lembrando histórias de nós, tentando te entender, mas não demora que amanhã ou hoje será você. Vamos de frases do dia, o poema do dia. Quem será o poeta do dia? Fernando Pessoa. Vamos lá. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Fernando Pessoa. E depois desse poema lindo, vamos continuar de música. E aí, tá gostando da nossa rádio? A Natália mandou um beijo, mandou dar um abraço pra todo mundo que eu tava falando. Ela entrou aqui no WhatsApp falando comigo. Então um beijo, amor, te amo. I ain't tryna play. I wanna be your endgame. them. Reputation precedes me. They told you I'm crazy. I swear I don't love the drama. It loves me and I can't let you go. Your handprints on my soul. It's like your eyes are liquor. It's like your body's gold. You've been calling my bluff on all my usual tricks. So here's the truth from my red lips. I wanna be your than the red do, you know that. All black, I'm gonna come through, it's Kodak. Mirror, mirror on the wall. Ziggy the Ziggy, Iggy the baddest of them all. Why you come through, shut down them all? All that ass deserve an applause. Change the game, change it up now. Switch it up, switch it up now. Here we go, here we go. Play your own fantasy turns reality. Turns reality. Reality right in front of me. I can have it any way I want. damn the Bentley truck. He don't love you, that ring ain't big enough. If they tucking that money, I'm showing up. My account getting bigger, it's growing up. And I'm still a motherfucking rock star. Pop star, but they're wrong with the mobsters. Yacht club on the shore, eating lobster. While I'm starting in Geneva with my top off. Red play, yellow play, green play. This is about that time you recognize that I'm that. This is all that sauce your mama said you couldn't. Motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí en viciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí en viciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' otro round. Mais uma vez se desculpar. confesso que talvez joguei duas fotos e discos no mar. Então procurei pelo teu cheiro nas ruas que andei, nos corpos dos homens que amei, tentando em vão te encontrar. Então procurei nos bares da Aurora, me lamentei e confesso que talvez joguei duas fotos e discos no mar. don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim. Se perca ao entrar no meu infinito particular. Suck it up, suck it up, suck it up, suck it up. Everybody look at Hollywood. Fight! Look at Hollywood. E por hoje é só, nosso programa fica por aqui. A gente teve quase 2 horas de música de novo, 1h40, 1h30 mais ou menos. Quero agradecer a presença de todos, os novos ouvintes. Quero agradecer a Natália, essa playlist sempre para ela. É a colaboração de todo mundo. Lembrando que sábado e domingo não tem Cultura Inútil. Só segunda-feira que vem, porque dá dor de cabeça, dá trabalho fazer esse programa. Eu tenho que acordar mais cedo para começar a editar. Ou eu faço só isso, ou eu faço 30 mil coisas ao mesmo tempo. E eu não tô conseguindo dar conta. Então, segunda, sexta, Cultura Inútil. Ela também nem escutou o programa de ontem. A vida é assim. Obrigado. Valeu. Beijinho. Tchau, tchau.